anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Xfinity Series, né, que aconteceu lá em Dover, no sábado à tarde, a Black Cup 200. Uma boa corrida também, né, tivemos um certo domínio aí, não, nem chegou a ser domínio, né, foi entre o Kenseth e o Jones, eles conseguiram dominar um pouco mais aí a corrida aí, né, o Dale Earnhardt Jr. também mostrou as forças dele, as garras dele aí também liderando um pouco mais de 50 voltas aí, né, foram os que mais se destacaram aí nessa corrida aí, que realmente foi uma grande corrida, como sempre, vencendo a tanto a Truck como a Xfinity, vem trazendo boas corridas para nós. Já começando, né, chamando meu primeiro destaque, claro, sempre vou pontuar o vencedor, que foi o Chris Busch. Chris Busch conseguiu a sua segunda vitória em 2002, então, parabéns aí ao Chris Busch aí para sua segunda vitória em 2015. A sua primeira vitória foi em Iowa, né? Semana retrasada. Foi em Iowa, aquela corrida que só correu os pilotos, os contenders, né? Tivemos alguns forasteiros aí, mas a maioria foi o contender mesmo. Ele acabou vencendo aquela corrida e agora venceu de novo essa corrida em Dover aí, né? Sua segunda vitória em três corridas. Parabéns aí, né, Léo? Ao Chris Buescher. Eu tenho apenas dois destaques aqui, bem mais interessantes aqui para deixar aqui para vocês aqui, né? O primeiro que é o Brandon Gaughan. O Brandon Gaughan foi o sétimo colocado, salvando aí mais um top team para ele, né? E meu outro destaque é o Jerry Clements, que fez uma grande corrida aí, né, levando o carro 51, o Chevy dele 51, lembrando que essa equipe aí é um time caseiro, tá, pessoal? Ele corre com o recurso deles mesmo. O Jerry Clements foi o top team aí, né? Então, parabéns aí ao Jerry Clements aí pelo top team aí, o seu primeiro top team do ano de 2015. Elião? No programa passado, para quem ouviu, a gente contou a história do Jamie Clements, né? Ele é piloto aí que há muito tempo vem competindo na série. Acho que a quarta temporada dele em tempo integral, sempre no mesmo esquema, né? Até lembrei da situação em Indianápolis, né, quando ele cedeu os pontos para o Ty Dillon fazer a sua primeira largada na categoria dele. Conseguiu um bom resultado naquela prova, não lembro agora o resultado que ele teve, mas foi bastante interessante ver ele. Ah, Léo, é o que a gente estava falando antes do programa. Até fiz um post hoje sobre o Chris Buescher, né? Acho que um piloto que muita gente não colocava muita fé, esperava bons resultados, alguns top 5, mas nada como ele está fazendo nessa temporada. No Iowa venceu no mano a mano o Chase Elliott e agora praticamente, digamos que neutralizou o Bubba Wallace, que vinha de bons fins de semana. Em Charlotte quase venceu a corrida. E nesse fim de semana, o nosso amigo Pedro Mugart reapareceu no Twitter depois de muito tempo, né? Ele chorou ali, né? Ele que é fã do Bubba Wallace, né? Admirador dele, né? A gente sabe como que o Pedro se porta, né, com os caras que ele gosta, né? Mas enfim, falou que o Chris jogou pesado com o Bubba, mas eu não vejo isso não. O Bubba tinha bloqueado o Chris Buescher no tráfego ali umas duas vezes. Você vai se recordar disso, né, Léo? E o Buescher ali, eu não me lembro agora se a janela do Bubba era a mesma do Buescher, mas era um rival direto à vitória ali ao campeonato, porque se o Bubba Wallace vencesse essa prova e o Chris mesmo chegando em segundo, o Dale Earnhardt Jr. ia ganhar muita força no campeonato e dentro da equipe. Eu acho que o Bubba fez o que teria que ter sido feito e o Chris também. O Chris Buescher com essa vitória agora é, como você citou, segunda vitória no ano. Agora a gente tem o Chris como grande favorito ao título, né? Mesmo com 15 pontos em cima do Ty Dillon, que é até engraçado a gente ver o Ty 15 pontos apenas da liderança, ele que está tendo uma temporada bastante tímida, né? E a gente viu o Chase Elliott a 37 pontos, até depois o Riggs vive a 47, 49 pontos. Ou seja, Chris Buescher hoje é o grande nome do campeonato. Sem dúvida alguma, né, Léo? Isso mesmo, Melhão. Com certeza. Eu tô meio vidrado aqui na corrida aqui ainda, que tá muito boa. Chegou naquela parte lá do Carlisle bate, velhão. É, Sim. então, Elião, como você mencionou aí, né? Claro que dentro de tudo isso tivemos uma boa corrida, né? E, Elião, mas você tem mais algum destaque aí, Elião, sem ser esse que você destacou? Regan Smith, né, Léo? Regan Smith, digamos que depois do ano passado, onde o Chase Elliott engoliu ele, né? Ele, digamos que um coadjuvante no ano, né? Quietinho, quietinho, conseguiu esse top 5, esse terceiro lugar. Eu acho que em Charlotte ele também terminou bem a prova, né? Não me lembro aqui. Ele já começa a entrar ali no top 5 do campeonato, passou o Bubba, né? Eu não sei se o Regan seria um favorito ao título, né? Mas alguém possa complicar a vida do Chris Buescher. Mas se ele encarar uma sequência de top 5 aí seguido, e lembrando bem, né, Léo? Nós teremos duas provas esse mês de junho, Michigan e Chicagoland. Provas, digamos que o natural acontece, né? O Sprint Cup correndo em peso, né? Chicagoland, né? É aquela prova separada que é à noite, Léo, essa prova agora? E corre no sábado? A Sprint Cup corre em outro lugar que não parecem muitos pilotos da Sprint Cup. Eu acho que até o Chase Elliott venceu no ano passado. Essa prova? São duas provas. Aí depois a gente tem Daytona. Nesse mês não dá para o Regan chegar à liderança, mas eu acho que se ele engatar uma sequência positiva de bons resultados, eu acredito que ele possa vir a ser fator no título. Lembrando que ele está o quê? 10 pontos do Chase Elliott, que eu acho que para mim começa a ser o sinal vermelho começa a piscar para o Chase Elliott, né? Porque todo mundo acreditava que ele seria fator ao título. Todo mundo, até brinquei no início do ano, quando o Raposo estava com a gente, até a gente falava que quando o Ryan Blaney foi anunciado que ele não competiria em tempo integral pela Penske, já podia dar o título para o Chase Elliott, né? E é o que a gente não vê essa temporada, né? O Chase tendo muitas dificuldades. Eu até lembro, após o qualifying em Dover, no segundo round, o Chase não conseguiu ir para a parte final, da classificação. Eu vi uma cara de preocupado dele ali. As coisas não estão certas na Junior Motorsport. Tudo bem que ele tem o carro do Jeff Gordon seguro para o ano que vem, mas seria fundamental para ele entrar com moral, com confiança, sem pressão na Sprint Cup, o bicampeonato da Xfinity Series, né, Léo? Verdade, Léo. Não, pessoal, desculpa, mas eu tô meio gripado ainda, viu? Tava sarando, mas tá feio o negócio. Ô, Léo, só pra pontuar aqui, Léo, eu queria deixar com você aí, Léo. Até já que se você quiser dar a sua opinião, beleza. David Starr, 13º colocado, Léo. O que você achou da corrida dele? Bom resultado da True Star, né? Lembrando que a True Star ao lado da JD Motorsports, que é a equipe do Landon Cassio, do Ross Chastain, o Melancia lá que corre no 4, né? Talvez seja uma das duas melhores equipes que não tem nenhuma operação nesse Sprint Cup, né? A Junior Motorsports, digamos que é um time B da Hendrick, né? A RCR está inteira aí, a Roush também, a Joe Gibbs Racing, a Harry Scott, que era a Turner. Tem envolvimento da Harry Scott na Sprint Cup e a Ganassi também é sócia, ou seja, e lembrando, né, que desde o Iowa, o Eric McCrary, né, estava competindo, indo na equipe do JJ, a JGL, né, ele voltou para a TriStar e tirou o lugar do Mark Priest, que é um piloto que sempre fazia esse trabalho, aí, chegando no top 15, top 20. Como os outros dois pilotos da equipe são bastante jovens, né, o Cale Conley e o próprio Brady Cutch, né, fica a cargo do Dave Starr aí, veterano de muitos anos da Camp Road Truck Series, fazer esse serviço de chegar perto do top team. Um piloto aqui também, né, o que eu acho que a gente tem que falar, o Darcota Armstrong, parece que ele deu uma melhorada, mas eu acho que o que ele faz é muito pouco para ter o carro da RPM, né. Tem tanto piloto, você acabou citando o próprio Corey LaJoie, né? Tudo bem que o Corey LaJoie teve problemas, até o lance declarações racistas dele que ele teve lá, teve problemas sérios com patrocinadores, a NASCAR puniu ele e desde então ele se perdeu. E o Ryan Trucks, né, é piloto que surgiu também como naquela entre safra ali, era um dos bons nomes da NASCAR, né, teve chance da PK Racing no ano passado naquela cadeira elétrica, né, e nessa temporada tá a pé, ele tá sob contrato da RPM ainda. E a gente tem o Dakota Armstrong que em 2 anos não mostrou nada até agora. Verdade, Leão. Realmente, até agora não vem mostrando nada de diferente, de especial aí, né? Nunca mostrou, só uma prova em Road Course que eu me lembro. Acho que me do raio, né? Que ele andou bem até, conseguiu bom resultado. Mas é, se você for ver no geral, muito fraco o desempenho. Lembrando que a RPM ela traz, ela tem uma parceria com a Piaggio Pendente, aquele carro 98, que os dois Split Cup, o Eric Almirola e o próprio Sam Horne Jr., né, E até o David competem, Gallagher já e correu é bem. equipamento que anda no top 5, anda no top 10, e o carro original da equipe com esse desempenho sofrível, né, Léo? Não, assim, pra mim, na minha opinião, acho que o Dakota Armstrong se perdeu já, né? Ele se perdeu um tempo aí. Realmente não. Desde a Truck Series, ele correu na Thor, não fez nada. Até na equipe do Stacy Compton, né? Que não existe mais, né? Aquele carro 60 também não fez nada. Enfim, é isso mesmo. Né? Eu acho que são pilotos que levam dinheiro para a equipe e que estão ali tirando vaga de alguém melhor. E tem que corresponder, né? Mas assim, na minha opinião, o Dakota Armstrong tá muito abaixo aí, né? De corresponder a algo, né, Elião? Tá muito, muito, muito ruim mesmo. Elião, vamos aos destaques aqui então, já podemos passar pro campeonato? Vamos. Então vamos lá. Bom, dá os números aqui primeiro, né? Depois vai dar meu destaque e nós vamos para o campeonato. Vamos lá, 1h43 foi de duração da corrida. Tivemos quatro bandeiras amarelas, tivemos sete trocas de liderança, né? Dessas sete tivemos praticamente todas aí foram envolvidas aí, com líderes diferentes aí. Então foi uma boa corrida, né? O final da corrida só para relembrar mais uma vez aí, né? As coisas aconteceram do modo certo para o Chris Buescher. E quando eu falo as coisas aconteceram de modo certo, é que ele economizou até a última gota realmente para fazer o carro chegar, né, Léo? Que tava difícil aí para ele em relação de combustível aí. Ia ficar difícil, muito difícil mesmo se ele conseguisse. Ia ficar difícil, não, né? Era muito difícil, ele conseguiu, né? Ele fez milagre ali, né, Fez Léo? Que a milagre, né? janela Não indo, sei. ele fez 100 voltas, né, Léo? Foi 100 voltas que o Buescher fez. Ele fez um negócio. Ele fez, se eu não me engano, acho que de 10 a 15 voltas acima da janela. Então ele fez milagre mesmo, milagre. Como ele fez isso, eu não sei, O que eu né? acho mais engraçado, Léo, é que ele foi agressivo para cima do Bubba Wallace. Tudo bem que os dois deveriam estar economizando combustível, né? Mas eu não sei também, porque como ele Dover, uma pista, a gente tem que entender uma coisa, né? A posição de pista vale muito, né? Se após a relargada você consegue uma posição ali, normalmente você abre meio segundo pro carro de trás, né? E aí eu acho que é mais fácil de você administrar isso. E como os carros se espalham, eu acho que tem algumas voltas que você consegue ter esse controle maior, né? Verdade, Leão. Ô, Leão, vamos para o prêmio aí, né? Fez muito pelo pouco que tem. Ah, Essa o Kremitz, semana. né, Léo? Não tem nem o que falar, né? O Jeremy Oi? Kremitz. Jeremy Kremitz, É, né? então, não tem nem o que discutir muito. Acho que é unânime, né, Leão? E você, a mesma opinião aí, o Clemens aí, né? Salvando um top team aí com o carro 51. Então, parabéns aí, carimbo aí, o Jeremy Clemens. Pelo seu excelente resultado nesse final de semana em Dover. E corre a lenda, né, Léo, que o Jared Sauger participou da prova do carro 1, né? Eu não vi ele, você viu? Já. É verdade, já sim, viu, Elião? Eu quero ver o que que eles vão fazer. Aí eu quero ver, Elião. Eu quero ver o que ele vai fazer quando a Omni-Man Finance resolver apostar em outro piloto. Véio. E ele vai estar tá em Maus lençóis, né? Ou vai ter que correr na BK Racing da vida, essas coisas aí. Que eu acho que é o lugar. Eu acho que o Sadler, cara, ele deveria ter ido para esse Sprint Cup correr em uma equipe secundária ali. Porque, como o Casey Mears, por exemplo, o cara renasceu na Xfinity, ele não vai ganhar nada nunca, velho, desse jeito. Ele é um duras palavras do meu amigo Helio Lima. Helio, vamos para o campeonato então, Helio? Seguimos. Vamos lá. Líder do campeonato, quem que é? Chris Buescher, 448 pontos. O Ty Dillon vem em segundo. Chase Elliott em terceiro. O quarto, o Egan Smith. Delorsio Jr. foi o quinto. Baz Wallace. Perdão, Darrell Wallace foi o quinto, Elliott Sadler o sexto, né? O Brad Scott o sétimo, e o oitavo o Ryan Reed, o Brendan Gaughan o nono e o Daniel Suarez o décimo. O Jeremy Clements vem chegando ali, né? Nesse top team aí. Ele tá a 18 pontos do Daniel Suarez, o nosso amigo Jeremy Clements aí. Quem sabe ele toma esse décimo colocado aí do Daniel Soares. Sim. Elião, vamos a algumas diferenças aqui, né? Do primeiro até o quinto colocado, a diferença é de 49 pontos aí. A menor diferença realmente está entre Chris Buescher e Ty Dillon, que são apenas 12 pontos aí, perdão, 15 pontos aí, né, de diferença aí. O resto é uma diferença considerável, que aí precisamos analisar muito bem quando vai ser. Quando vai, o negócio vai pegar, meu, né, Léo? Sim, Leonardo, tem 22 provas ainda, eu acho, né? É, 22, Tem né? muita Então, coisa para acontecer, muita coisa para acontecer, não vamos sofrer antes da hora, né, Léo? Deixa mas de que o qualquer negócio vai maneira, pegar né? na hora certa, né, Léo? Léo, mas de qualquer maneira, eu acho que a situação do Chase Elliott começa a se complicar. Se tiver um DNF, um abandono nas próximas provas e o Busch continuar com essa regularidade aí, a diferença chegar a 60 pontos. Tudo bem que aquela vez do Reagan Smith, né, 2013, né, ele tinha o quê? 40 pontos de vantagem, né? Nós três decretamos que o campeonato estava encerrado e essa diferença esmoreceu rapidinho, né? Mas eu acho que pela evolução que o Buescher está mostrando, a Roush em si, né, que o Bubba Wallace, como você tem, Charlotte tinha carro para ganhar a corrida. Ele andou na frente sempre no top 3, no top 4, o Bubba Wallace. Até como você tem, o Bubba, para mim, ele mais perigoso que o Ty Dillon pro campeonato, porque se ele começar a ganhar corrida, equipamento e saber andar em oval de 1,5 mm, ele sabe, cara, é todo muito perigoso. Por isso eu acho que o toque de sábado foi fundamental pro campeonato, neutralizou o Bubba nesse momento. É, meu amigo Lima. Bom, Léo, como nós já falamos aí, né? Muita coisa para acontecer ainda. E bem, bem pontuado, viu, Léo? O Chase Elliott aí, ele tem um DNF aí, tem um probleminha aqui, um outro ali. Essas coisas aí pode tirar ele da briga do campeonato aí, né? Todos, eu tenho. Acho que até você, né, Léo? Compartilha a mesma opinião que Chase Elliott. Era um piloto realmente para lutar pelo título, para ser campeão mesmo, Chase Elliott, mas até agora, no momento, ele está sendo o campeão dos jardineiros, né? Porque tá devendo um pouco aí o nosso amigo Chase Elliott aí. Mas eu creio que é só uma maré. Daqui a pouco a maré boa chega e ele começa a vencer corridas aí. Quem sabe, né? Elião, mais alguma coisa, Elião? Só isso, né, Léo? Vamos esperar a Chicago, Michigan, a próxima etapa, né, daqui 2 semanas. Michigan, né? Terra da Roush, né? A terra da Roush aí, né? Os motores fortes vão voar. Nós vamos esperar assim. Assim esperamos, né? Léo, mas só uma coisa, como você tem nos primeiros programas, eu participei, depois não apareci mais, mas eu via nessa operação do X20, não um renascimento, mas a criação de uma estrutura que pode subir para a Sprint Cup em 2 ou 3 anos. A Penske, por exemplo, o núcleo que fez ela forte na Sprint Cup foi criado ali naquela operação do 22, no início com o Keselowski, né? Aquela parceria com o Paul Wolff ali. Eu vejo isso na Roush, cara, porque tem dois pilotos muito talentosos ali, o próprio Bubba Wallace e o próprio Chris Buescher,